andrecedesmoral.com.br. Ajou aí, menino! Vai chorar em todo o Brasil nos meus paredões, no Lefão! Você é do piseiro, papai, respeita o velho! A mulher boa tem que ser uma novinha, quando a gente pega nela, ela dá uma gemidinha. A mulher boa tem que ser uma novinha, quando a gente pega nela, ela dá uma gemidinha. Essa menina é muito diferente, tem um chameguinho que mexe com a mente. Ela tem 15, seu pio tem 60, desse leviado, véi, não aguenta. E ela pede, pede, tapa e toma, toma, toma, vara, ela gasta meu dinheiro, eu tô pra desmantelar. E ela pede, pede, tapa e toma, toma, toma, vara, ela gasta meu dinheiro, eu tô pra desmantelar. E ela pede, pede, tapa e toma, toma, toma, vara, ela gasta meu dinheiro, eu tô pra desmantelar. Ela pede, pede, tapa e toma, toma, toma, vara, ela gasta meu dinheiro, eu tô pra desmantelar. E sempre o do piseiro, papai. Abra a mala e solta o som e vamos dançar forró, menino. Assim, a mula é boa, tem que ser uma novinha. Quando a gente pega nela, ela dá uma gemidinha. A mula é boa, tem que ser uma novinha. Quando a gente pega nela, ela dá uma gemidinha. Essa menina é muito diferente. Tem um jameguinho que mexe com a mente. Ela tem 15, seu pio tem 60, nesse leriado, véi, não aguenta. E ela pede, pede, tapa e toma, toma, toma, vara, ela gasta meu dinheiro, eu tô pra desmantelar. E ela pede, pede, tapa e toma, toma, toma, vara, ela gasta meu dinheiro, eu tô pra desmantelar. E ela pede, pede, tapa e toma, toma, toma, vara, ela gasta meu dinheiro, eu tô pra desmantelar. E ela pede, pede, tapa e toma, toma, toma, vara, e ela gasta meu dinheiro, eu tô pra desmantelar. Piseiro, papá, abra a mala e solta o seu menino. André Cidis, o mural de Ibicoara.